Olá. A pacificação do mundo, embora seja tentada de muitas formas e seja anunciada e seja perseguida aí por líderes, temos aí a Organização das Nações Unidas, temos tantas organizações, tantas instituições e tantas tentativas de pacificar o mundo. Na verdade, nem todas elas são honestas, sinceras, nós sabemos disso, mas há aqueles bem intencionados também. O fato é que nenhuma delas consegue efetivamente selar a paz no mundo. A gente vê aí tentativa de mediar conflitos, etc., e como isso tem fracassado. Às vezes conseguem um ou outro êxito. Mas, na verdade, o mundo não vai ser pacificado pelos homens, o mundo vai ser pacificado pelo decreto de Deus, no tempo em que Deus interferir na história humana e trouxer essa paz. Temos visto aqui no livro de Isaías que o futuro de Israel está vinculado ao Messias. Depende do Messias, depende dele, da pessoa dele. Israel só vai desfrutar das bênçãos que tanto aguarda através desse renovo, como nós vimos na última passagem, o renovo que trouxe, né, e ainda trará de forma definitiva uma restauração da linhagem de Davi, e que ele tem a plenitude de Deus. O texto mostra isso, e assim a gente vai somando características que o livro de Isaías nos dá sobre o Messias, para quem toda a profecia converge. Ela vai na direção dele, ela aponta para ele. Nada faz sentido aqui no livro se você não colocar como centro, como objetivo, como alvo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Messias. Ele veio para cumprir a obra de redenção e retornará para instituir o seu reino na terra. Nós temos que ter sempre em mente esses aspectos da vinda de Jesus, esses momentos da vinda de Jesus: uma primeira vinda como cordeiro, aquele que morreu na cruz; a segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei. Então, a profecia vai nos ajudando a entender isso, sempre lembrando que os profetas, eles não enxergavam esse tempo em que nós vivemos. Para eles, o fato de que haveria um povo de gentios e que época isso se daria, assim como a primeira e a segunda vinda. Para eles, isso não era uma coisa que estava concreta na mente deles. Eles tinham a informação como um pacote, e claro que depois, quando nós chegamos no Novo Testamento, é que nós podemos distinguir melhor essas questões, e precisamos sempre interpretar o Antigo Testamento com base nas informações, na luz que o Novo Testamento lança sobre esses textos. Muito bem, como príncipe da paz, aliás, esse é um título que nós já vimos aqui em Isaías, para Jesus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como príncipe da paz, o fato é que é o Messias que promoverá a paz na terra. A verdadeira paz, a verdadeira pacificação, ela está totalmente centralizada na pessoa de Cristo, o Messias. E aí sim, é pacificação de verdade, não é uma tentativa, não é uma ação política, não é nada disso. É o poder de Jesus Cristo, é a sua presença pessoal na terra que vai trazer essa mudança, essa transformação. E isso tem um alcance tão amplo, tão grande, que a própria Terra ela terá mudanças. O planeta, tudo que acontece, os animais, tudo isso vai ser alterado para que essa paz ela seja uma paz plena, uma paz em que ninguém poderá se insurgir, nada poderá conturbar essa paz que Jesus irá instituir. Muito bem, então, voltando ali para Isaías 11, capítulo 11 de Isaías, onde nós estamos, nós lemos então nos versículos 6 a 9 essa passagem que trata de alguns aspectos a respeito desse reino de paz. E fala de algumas questões aqui que mostram que essa paz é uma paz perfeita. Versículo 6, então, iniciando, diz o seguinte: O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Plena pacificação. O texto nos traz aqui, em primeiro lugar, a pacificação das criaturas, como você pôde observar ao ouvi-lo. Nós vemos aqui o comportamento dos animais no reino do Messias. De modo interessante, vai haver uma transformação profunda, uma transformação radical no comportamento dos animais. Veja que presas e predadores conviverão em harmonia. Animais predadores como o leão, o leopardo, o urso, outros predadores que você possa imaginar, vão conviver com presas como cordeirinhos, cabras, novilhos, sem que estes predadores ataquem essas potenciais presas, vamos dizer assim. Então eles vão realmente conviver em harmonia. Por outro lado, o texto nos diz que crianças conviverão com todos os tipos de animais. Muito bem, antes da gente analisar a questão dos animais, vamos ver essa questão também aqui: crianças convivendo com todos os tipos de animais. Veja que o texto ele traz uma imagem, a ideia de uma criança, ou seja, o ser humano no seu estado mais frágil, no seu estado mais indefeso. São mencionadas crianças duas vezes aqui no texto. Primeiro, elas conduzem uma espécie de rebanho misto. Essa aqui é a ideia aqui, né? Um rebanho onde você tem cabras, você tem o leão andando junto ali, você tem ovelhas, e as crianças vão tocar os bichinhos ali, né? Imagine uma criança chamando um leão, né? Como quem chama um gatinho, e ordenando, né? Porque os animais tem essa percepção em relação ao ser humano, mas o que não está acontecendo aqui é a hostilidade, não tem qualquer ameaça à vida dessas crianças. Tanto é que também o texto diz que crianças, criancinhas, inclusive o texto diz, vão poder colocar a mão num ninho de víboras, num ninho de cobras. Ora, quem em sã consciência que iria dizer para uma criança colocar a mão num ninho de cobras? A cobra, ela tem, em primeiro lugar, a agressividade, ela tem um instinto de defesa muito grande, ainda mais num ninho, né? Imagina você colocar a mão num ninho onde a mãe está ali cuidando dos seus filhotes. Então ela vai defender, ela vai dar o bote, é isso que normalmente uma cobra faz. Agora, uma cobra, ela não apenas morde, mas ela tem veneno. Um veneno que pode, no caso de uma criança, ter mais potencial para fatalidade, para levar a óbito. E veja que isso não vai acontecer. Nem a mordida e tampouco o veneno. Não há agressividade, não tem veneno, os animais vão ser pacíficos, eles não vão se devorar uns aos outros, eles não vão atacar os homens, não vai haver perigo. Uma pessoa vai poder entrar numa floresta, vai poder acampar numa floresta, sem se preocupar se vai aparecer ali um bicho peçonhento ou um bicho que possa de alguma forma trazer, atacar de alguma maneira. A gente ouve aí muitas coisas a esse respeito, e ao longo da história aí, a gente sabe que os homens têm caçado os animais justamente muitas vezes para eliminar as ameaças que esses animais trazem ali para eles, para os seus rebanhos, etc. Tudo isso um dia irá cessar. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque há um questionamento sobre isso. Muita gente acha isso incrível demais, acha isso inacreditável. E por isso acabam entendendo, e alguns intérpretes vão nessa direção, principalmente aqueles que defendem o amilenismo, ou seja, eles não acham que vai ter um reino milenar literal de Cristo na Terra, e mesmo aqueles que entendem que vai haver esse milênio, dentre esses alguns ainda resistem à ideia de que aqui esteja falando de animais literais. Eles acham que aqui a ideia é uma ideia poética, e o texto não dá essa ideia. Não, aqui a sequência do texto não nos dá qualquer pista de que uma comparação poética esteja sendo feita, porque a gente não tem um elemento de comparação aqui. Então a escritura nos deixaria aqui ao sabor da imaginação, e é o que muitos fazem, acabam imaginando que aqui tem referências aí a pessoas que devoram umas às outras, etc. Mas o fato é que, inclusive, o que eles dizem é: seria necessário um milagre, porque os animais carnívoros, eles têm dentes que são apropriados para comer carne, os seus organismos são configurados de uma forma que eles possam se alimentar de carne, e eles querem isso, os instintos deles os levam a caçar, a comer, eles têm essa necessidade, eles têm isso neles. Então seria necessário um milagre. Pois é, é justamente isso que vai acontecer, um milagre. Aliás, é importante nós lembrarmos que as condições descritas aqui, elas remetem à criação antes da queda do homem, que trouxe todo um transtorno e trouxe toda uma repercussão que afetou tudo que foi criado por Deus, afetou o planeta, para ser mais específico, né? Afetou a vida, afetou tudo que esta natureza criada por Deus. Veja que antes da queda, Deus disse o seguinte, em Gênesis 1:30: Dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Veja, Deus está dizendo aqui que ele daria vegetais em abundância, em quantidade, com teores nutritivos suficientes para cada animal, ave, tudo que tem fôlego de vida, dos grandes às criaturas que se movem rente ao chão, Deus supriu com vegetais. É por isso que defendemos a ideia de que antes da queda não havia violência nem entre os animais. Eles não tinham não tinham esse instinto, não tinham essa necessidade. É claro que o pecado ele trouxe uma consequência, inclusive em termos de mutações que certamente aconteceram ali. E tanto é que você pode observar, não é falado especificamente disso, não adianta a gente especular que haja um texto que vai dizer assim muito claramente ali em Gênesis, na queda do homem, mas é dito ali a respeito das ervas daninhas, dos cardos, dos espinhos que a terra passaria a produzir, trazendo um problema para o homem, trazendo um problema para a agricultura, trazendo um trabalho penoso, etc. E é claro que se isso aconteceu com as plantas, a gente não tem muito por que relutar em aceitar que houve uma mudança no comportamento dos animais. E essa mudança, ela vai ser novamente transformada, ou seja, vai haver uma restauração àquilo que Deus fez. O poder de Jesus vai fazer isso. E isso não é nenhum problema para ele. Isso não é nenhuma. Não traz nenhum dilema, não coloca em xeque nenhuma questão sobre o caráter de Jesus, porque isso está plenamente de acordo com aquilo que é uma verdadeira pacificação. A pacificação das criaturas, ela contribuirá e ao mesmo tempo servirá de inspiração para uma existência muito mais significativa nesse mundo. Quando os homens, nós, os que estiverem no milênio, nós em corpos glorificados e os sobreviventes da tribulação que forem para o milênio, que forem ali separados por Jesus para entrarem no seu reino, aqueles e nós todos, quando olharmos para tudo isso acontecendo na terra, isso nos inspirará, nos trará a ideia mais clara sobre o que é a paz, o poder pacificador de Jesus, o príncipe da paz. Mas também é claro que isso tudo vai contribuir, porque a vida assim, sem essas ameaças das criaturas, ela também é uma vida melhor, é uma vida mais pacífica. As pessoas vão poder morar em praticamente qualquer lugar. E claro que haverá outras mudanças em termos ecológicos que não estão nesse texto aqui e que a gente possivelmente vai poder explorar em outras ocasiões. Mas o fato é que essa ecologia que a gente vê hoje aí, esses defensores da ecologia e os que atacam a ecologia, os que atacam os ambientalistas, por exemplo, todas essas ideologias de hoje, elas são equivocadas, porque elas se baseiam ou na ganância dos homens por uma coisa, ou na ganância dos homens por outra, ou na pretensão dos homens de que eles vão consertar alguma coisa, mas nada disso vai impedir a degeneração que foi acionada por Deus lá em Romanos capítulo 8. Se você olhar dos versículos 18 a 22, você vai ver que Paulo fala desta natureza que geme, esta natureza que está em degradação, ela está com seus dias contados, esta forma de vida que temos, ela está em contagem regressiva, se degenerando, ela é transitória. E Paulo fala que ela aguarda a redenção dos filhos de Deus. É como se o tempo da nossa redenção final, da nossa glorificação lá no futuro, que coincide com o tempo da vinda de Jesus, tudo isso nos mostra que há um tempo programado por Deus e essa espera da redenção é que determina tudo isso, pacificação das criaturas. E o texto fala também da pacificação dos homens. No versículo 9, o versículo 9 nos fala que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A ideia aqui é de um planeta repleto do conhecimento de Deus. Um planeta não mais habitado pela ignorância, não mais influenciado por um mundo de trevas, um sistema, melhor dizendo, de trevas, de distância, de separação de Deus. Pelo contrário, o conhecimento sobre Deus, conhecimento dos seus atributos, o conhecimento da sua obra, conhecimento real, não um conhecimento teórico, não um conhecimento do livro, do estudo da pessoa que sabe de cor uma porção de versículos, uma porção de histórias da Bíblia e sabe mencionar tudo que a Bíblia fala sobre Deus, por exemplo. Não é isso, mas um conhecimento no íntimo, um conhecimento de ter no seu coração quem é Deus, esse Deus justo, santo, e esse Deus que é um Deus de paz, um Deus que é transformador e que transforma corações, corações rebeldes, corações. E aí sim, eu acho que podemos fazer aqui uma certa analogia com todo cuidado, porque quando o texto fala de todos esses animais ferozes, predadores e tudo mais. É claro que os homens têm aspectos assim, embora o texto ele não está fazendo uma associação direta, mas é evidente que os seres humanos, eles nas suas relações eles têm essa fome de poder, essa fome de devorar uns aos outros, de atacar, de promover o mal das pessoas. Isso tem acontecido, continua acontecendo, isso tem destruído, tem dilapidado a humanidade. Mas o conhecimento sobre Deus, conhecimento correto, conhecimento não teórico, que é transformador, ele trará paz ao coração dos homens de uma forma ampla. Não esqueça. Lá no reino do Messias haverá pessoas com corpos glorificados, que são aqueles que serão arrebatados deste mundo, e aqueles que ressuscitarão, aqueles que já estão mortos e que ressuscitarão, todos retornaremos com corpos glorificados para esse reino. Mas haverá pessoas não em estado não glorificado que farão parte desse reino, porque estarão aqui na terra quando Jesus voltar e crerão em Jesus, se submeterão a ele, serão ali haverá separação das ovelhas e dos bodes, como Jesus menciona em Mateus 24. Então haverá esses grupos, mas o importante é que haverá paz. É um planeta repleto do conhecimento de Deus. Por quê? Porque tem um governo dirigido contra o mal. Ninguém vai fazer mal no meu santo monte. O santo monte aqui está se referindo ao lugar de onde Jesus irá governar e da onde irradiará para o mundo todo a justiça plena, a paz plena de Jesus Cristo. A maldade dos homens não prevalecerá. Não vai haver um predomínio de maldade. A maldade será suprimida pelo poder pacificador de Jesus. O seu governo é um governo incorruptível, porque Jesus é incorruptível. De alguma forma, os seus santos, todos aqueles que vierem para reinar com ele, trarão uma influência que vai fazer toda a diferença nesse mundo aqui. Esse mundo vai ser um mundo completamente diferente. Um mundo onde as pessoas não vão fazer mal umas às outras. E mesmo aqueles que ainda estiverem nos seus corpos naturais e vivendo uma vida ainda sujeita ao pecado, isso vai ser tão minimamente relevante, tão diluído dentro de um ambiente de justiça, de perfeição, de paz, onde as relações elas não vão se estabelecer nas mesmas bases que elas acontecem hoje, porque Jesus estará sentado no seu trono. E o mundo tem que experimentar isso. O mundo físico tem que experimentar isso para ficar provado que todos os sistemas humanos inventados nesse mundo, tudo que o homem inventou para procurar governar, para procurar trazer algo que eles entendiam que iria fazer o mundo melhor, iria trazer um mundo perfeito, no máximo trouxe um benefíciozinho aqui, outro ali, alguma segurança aqui, alguma justiça ali, mas você olha para o mundo com um olhar um pouquinho mais acurado e percebe que nada disso tem uma ação completa. Os riscos estão sempre aí. A violência ela pode explodir a qualquer momento. Cada um de nós pode ser vítima de violência a qualquer momento. Isso não vai acontecer nesse futuro. Não vai haver destruição. A destruição que hoje faz parte do modo de vida do homem. O homem não consegue viver sem destruir. O homem destrói tudo à sua volta, ele destrói relacionamentos, ele destrói as boas instituições humanas, ele destrói o meio ambiente, ele destrói tudo, mas isso vai ter um fim, porque os homens serão pacificados por Jesus. A paz no coração humano é algo extraordinário, é algo que somente Deus pode operar de forma perfeita. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que conhecemos a Jesus Cristo, temos o privilégio de termos sido pacificados por Deus. O Evangelho nos trouxe paz ao coração. O Evangelho nos trouxe a justificação. Quando nós cremos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados. Ficamos numa posição favorável diante de Deus. Não mais uma posição contrária, mas uma posição em que agora somos amigos de Deus, agora temos paz com Deus e agora somos pessoas que podem efetivamente ser pacíficas. Podemos ser pacíficos, devemos ser pacíficos, porque Jesus, ele nos dá essa condição, ele nos dá o seu exemplo, ele nos dá o seu poder para isso. E é isso que lá na frente nós iremos testemunhar de uma forma infinitamente melhor, seremos aperfeiçoados de um modo grandioso. E vamos conviver com pessoas num mundo assim, num mundo pacificado por Jesus. Um mundo em que as próprias criaturas serão pacificadas e os homens serão pacificados de forma plena para que a existência nesta terra seja provada como algo possível sob o reinado do Messias, do Rei Jesus. Eu acredito que podemos e devemos sim praticar uma ecologia que poderíamos chamar de ecologia cristã, uma ecologia bíblica, com uma perspectiva bíblica do que é isso, cristocêntrica, ou seja, com Jesus no centro e não com ideologias, com os homens no centro. Isso tá equivocado. Olha quantas coisas a gente vive. Na nossa época, os animais, os chamados pets, hoje em dia, sendo tratados de uma forma tão humanizada que chega a ser chocante a maneira como as pessoas estão tratando animais domésticos, humanizando de uma forma absurda. Então, aí os exemplos, até os nomes dos animais hoje são nomes de gente. E o tratamento, evidentemente, é o tratamento à altura. As distorções são tantas, tantas, que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre como o homem tem distorcido a sua relação com as criaturas que Deus fez. Nós precisamos rever algumas coisas que nos têm sido ensinadas, nos têm sido passadas, e procurarmos sermos contribuintes do meio que Deus nos deu. Ele deu ao homem para criar, para cuidar, para ser um líder neste mundo. O ser humano foi criado com capacidades para dominar os animais. Só que ele tem feito isso de uma forma degenerada. Então, a partir do Evangelho, nós podemos sim já fazer isso, mas claro, sabendo que vamos sempre fazê-lo de uma forma limitada, mas olhando lá para frente, quando Jesus irá transformar e essas coisas chegarão sim a um ponto de verdade, a um ponto de perfeição, porque Ele estará promovendo essas transformações. E devemos, claro, perseguir o modelo de Cristo como pacificador. Não é esse Jesus que aparece algumas vezes nos filmes aí, essa ideia meio, desculpem o termo, essa ideia meio molenga, uma coisa meio sem sentido, um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, mas o Jesus que é firme, o Jesus que é correto, o Jesus que é sério, mas o Jesus que é sim. O príncipe da paz que vê este mundo aqui mostrou como ele age, como é o seu caráter, e que tudo que o descreve mostra que tipo de caráter ele quer de nós, que tipo de pacificadores nós devemos ser. E isso passa pelo conhecimento, como o texto mostra aqui. É o conhecimento verdadeiro de Jesus que nos torna pessoas mais parecidas com ele, inclusive no sentido de sermos esses agentes de pacificação hoje. Não, isso não precisa ser, não precisamos aguardar nada. Podemos e devemos ser pacificadores hoje, mas também sabendo que vamos fazer isso de uma forma limitada. Vivemos num mundo cercado de maldade, cercado de destruição, Não vamos mudá-lo com a nossa atitude, mas podemos contribuir sendo pacificadores, principalmente anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, para que haja paz no coração dos homens por meio do Evangelho, ao se ligarem a Deus, ao se reconciliarem com Deus. Que Deus nos ajude nisso, nos ajude a termos esse bom caráter desde já. E que Ele nos ajude a compreender, aplicar esse texto da forma correta. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.